Né? A exposição exagerada às tecnologias e a essa toda, né, essa infinidade de informações, será que isso pode influenciar negativamente na nossa memória? Nós convidamos o professor de Neurologia da Faculdade IPMED, Dr. Marcos Felipe Camarinha, para conversar conosco sobre esse tema. Dr. Marcos Felipe Camarinha, prazer recebê-lo, bom dia. Prazer é meu, Estevam, prazer que a gente está falando aqui com os outros da Rádio CBN, bom dia a todos. E aí, doutor Marcos, será que toda essa gama de informações, essa exposição exagerada que nós mesmos nos submetemos aos tablets, computadores, enfim, essa tecnologia, será que isso pode afetar a nossa memória? É, isso na verdade é uma situação bem relativa, né, que hoje estamos muito expostos a muitas informações, né, que chegam a vários momentos, né, pela internet, jornais, revistas, né, o que nós não tínhamos antigamente. Hoje, com um clique, a gente consegue acessar informações lá nos Estados Unidos, Japão e outros países, conversar com outras pessoas. Então, a gama de informações que chegam para a gente, né, são diversas. E às vezes ficamos com essa preocupação de tentar absorver todo esse tipo de informação para o nosso dia a dia. E isso, de uma certa forma, pode gerar até uma angústia para a gente, né? Assim, como sou incapaz de não guardar todas essas informações, né? De aceitar a situação. Então, isso às vezes gera essa angústia, né? Da gente ter um prejuízo na memória. Então, na verdade, não é um prejuízo na memória, não é um problema na memória. Na verdade, é o excesso de informação que chega para a gente. E isso, de uma certa forma, tem capaz de que tenhamos uma memória de computador, né, e com isso decorar todas as informações que nos chegam. Ou seja, há limites, obviamente, naturais, ou limites que nós mesmos devemos nos impor, porque a nossa caixinha chega uma hora que ela transborda, né? Isso, de uma certa forma é isso. Por isso que hoje, vamos dar um exemplo na área médica, né? Antigamente nós tínhamos o médico generalista, que atendia tudo, atendia criança, gestante, o adulto, né? Aí era o médico da família, que, né, que resolvia todos os problemas. Hoje a medicina, pelo excesso de informações, pelo excesso de tecnologias, de novas descobertas, de novas informações, a gente tem as subdivisões da medicina. Então, hoje, você é especialista em neurologia, é especialista em cardiologia, especialista em neumologia, e até hoje, pelo excesso, vem crescendo muito a divulgação de informações, novas descobertas, né, na ciência, na área tecnológica, estão entrando nas subdivisões, nas subespecialidades da área da neurologia. Então, eu estou na neurologia, o cara hoje se especializa em uma determinada área da neurologia, né, neuromuscular, epilepsia, justamente por causa desse acesso de informações. É impossível hoje você, né, conseguir atender de uma forma, né, assim, adequada e bem atualizada em uma determinada área, assim, mais abrangente. E por isso existe a subespecialização, até para você facilitar o aprendizado e a memorização e a atuação de determinada área. Agora, doutor Marcos, há muitos estudos hoje, especialmente no campo da neurologia, que se debruçam sobre essa capacidade que temos de reter informações na nossa memória? Uhum. Você quer saber a respeito de como se dá esse processo de retenção de memória, é isso? Está falhando o celular, nós vamos tentar refazer o contato com o Dr. Marcos Felipe Camarinha, e atua na área de neurologia, leciona na Faculdade IPMED. Está nos contando um pouquinho, né, detalhes e destacando algumas informações relacionadas a essa exposição exagerada às tecnologias, essa infinidade de informações que diariamente chegam ao nosso cérebro, se tudo isso pode influenciar negativamente a nossa memória. Refeito, doutor Marcos, pode prosseguir com o raciocínio do senhor. Então eu queria entender a pergunta, foi com relação ao processamento de informação, de memória? Isso. Então, o processamento de memória, né, já foi bem estudado, né, com relação a como é que funciona, né? Então, nós temos uma área no nosso cérebro, que chama hipocampo, que é responsável por captar essa memória de curto prazo, né? Então, essa memória recente, essa memória, assim, quando você passa uma informação para uma pessoa, ela recebe, entende essa informação e consegue, né, fazer o registro e tem essa memória recente. A partir desse momento, né, que nós recebemos essa memória tem que ser consolidada. E essa consolidação, ela vai ser guardada em vários tipos e várias regiões do cérebro, né? Sejam elas experiências, atividades que você vai aprender, como andar de bicicleta, como dirigir um carro, informações do dia a dia, né, experiências com relação a algumas situações. Então, essas informações vão ser guardadas em outras difusamente no cérebro, né? Então, a memória recente, né, assim, o hipocampo recebe um bombardeio de informações diárias, porque geralmente nós estamos recebendo informações, televisão, rádio, jornais, conversas e papos, né? Eles trazem informações novas para a gente. E a partir desse momento, aquela informação se tornar bem consolidada, registrar essa informação, ela vai ser guardada em uma outra região do cérebro, e onde vai ficar guardada essa memória, que é a memória, principalmente a memória de longo prazo. E assim, é muito comum também, quando vamos envelhecendo, eu acho que tem a ver também com o estresse, com essa carga de informações, com o momento, enfim, pelo qual a pessoa está passando, né? Mas não é muito comum, quando vamos envelhecendo, a gente ter dificuldade, às vezes, de lembrar de alguma coisa e ficar com a pulga atrás da orelha. Opa, tá alguma coisa acontecendo. Eu estou muito esquecido. Isso é natural, doutor Marcos? Isso. É o que eu costumo falar, que a memória, que influencia a memória. É muito comum, às vezes, o paciente vir queixando de problemas de memória. E a gente tem que lembrar que a memória, ela tem um componente que ajuda. Um deles é o grau de vigília, né? Então, você tem que estar acordado para receber a informação. Então, o paciente que está sonolento, que dorme mal, que não tem uma noite de sono agradável, e cada dia seguinte sonolento, ele pode ter um prejuízo na sua atenção. E não tendo atenção na informação, ele vai ficar com prejuízo de memória, ele não consegue receber essa informação. Outra questão é com relação à ansiedade. Então, se o paciente está ansioso, né, ele está nervoso com relação, né, a uma situação, alguma situação mais estressante, ele também não vai conseguir concentrar naquilo, naquela atividade, não vai conseguir concentrar na informação que ele está recebendo. Por exemplo, assim, eu estou aqui numa aula e estou preocupado, na verdade, com a conta que eu tenho que pagar, né, com a dívida, com o filho, está preocupado com a esposa. Então, essa preocupação me tira a atenção, né, a minha concentração, de forma que eu não consigo receber e gravar a informação recebida. E às vezes muitos pacientes podem confundir essa situação, essas duas situações, como a própria ansiedade e a falta de sono, né, como dificuldade na memória. Então, na verdade, isso é só um mecanismo que prejudica a captação da informação. O Jorge, ele é nosso ouvinte, mora aqui no Lago Sul, em Brasília, e pondera que nós estamos vivendo hoje a era da informação e da desinformação. Verdades e mentiras se propagam e fica difícil, na visão do ouvinte, mensurar todo o volume de informações que recebemos. Faz sentido, né, doutor? Assim, o excesso de informação, né, assim, hoje nós temos vários tipos de mídia, né, que divulgam informações, né, de vários tipos, né, de qualidade, né, às vezes ora bem confiáveis, outras não confiáveis, né? O que nós temos que saber, às vezes, né, filtrar, selecionar as fontes, ter uma visão crítica a respeito da informação que estamos recebendo. Isso até é importante para o registro, né, para a memória. A partir do momento que nós lemos uma notícia, uma reportagem, nós temos uma posição, uma postura crítica frente a essa reportagem, nós estamos exercitando a memória, que é o raciocínio, né, encadeamento de informações. E esse encadeamento de informações facilita o registro. E simples leitura, às vezes, pode simplesmente você ler e futuramente esquecer, porque você não criou nenhuma memória acessória, nenhum encadeamento de informações que facilitaria a memorização. Legal, obrigado pela participação. Eu sou Marcos Felipe Camarinha, professor de neurologista da Faculdade IPMED. Um bom fim de semana para o senhor. Eu que agradeço, um bom dia aí para todos os ouvintes da Rádio CBN.